Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu? Estimados ouvintes, emissão 4 da segunda temporada de Escolhes Tu ou Escolho Eu, mas com uma estreia, não é mais um episódio qualquer, mais uma emissão qualquer, é uma estreia porque, incluindo as 160, não sei quantas emissões foram, da primeira temporada, e juntando estas 4 da segunda temporada, é a primeira vez que Nuno Miguel, que sou eu, e o Carlos Bonaparte, que é o que vai falar daqui a bocado, estão em dois sítios. Não estão juntos fisicamente, embora estejam sempre espiritualmente e, quem sabe, amorosamente. Isto porque o Miguel encontra-se em Vila Nova de Gaia, mas Carlos Bonaparte teve que fazer uma reportagem para a Antena Web e está em Vila Nova de Gaia. Não sei se está em condições de me receber nesta chamada por via alternativa. Boa noite, Carlos Bonaparte. Não ouvi corretamente a tua pergunta, Nuno, porque se encontra muito ruído aqui, mas penso que me perguntaste se está tudo bem por aqui, não é verdade? Não, perguntei se o João Sousa ganhou o Djokovic. Foi isso que eu perguntei. Ah, mas é a mesma coisa. Se quiser responder se está tudo bem, vai dar tudo ao mesmo. Sim, sim, foi histórico. O Djokovic perdeu com o João Sousa num grande encontro com 5 sets. Foi algo realmente memorável. Quanto é que ficou? Que já não sei, não faço ideia. Mas... Esta brincadeira está a acontecer porque nós estamos a gravar dia 3 de setembro de 2018, esta é a quarta emissão, durante o jogo do João Sousa com o Novak Djokovic, em que ainda é possível o João Sousa ganhar 3-2, porque está a perder 2-0. E está a perder 5-3 no terceiro set, que pode ser o último. Mas, como há coisas que acontecem assim de maneira inesperada, o João Sousa, Carlos Bonaparte ainda terá razão, e o João Sousa ainda pode ganhar 3-2. Ou então daqui a 3, 4 minutos, ainda nesta primeira intervenção, eu vou anunciar a derrota do João Sousa. Mas Carlos Bonaparte acerta sempre, por isso... Carlos Bonaparte acerta sempre, por isso eu acho que o João Sousa ainda vai ganhar 3-2 ao ex-número 1 do mundo. Então, como se encontra o Carlos Bonaparte desde a última gravação, que foi um dia destes, há 2 semanas, talvez. Encontro-me confortavelmente sentado... Passamos dois. Nesta minha poltrona... toda a XPTO, também ela, digamos que esta poltrona é o Novak Djokovic das poltronas, portanto está, é número 1. Não, número 6 do mundo, e ele já foi número 1, quer dizer que há 5 poltronas melhores do que essa. Sim, sim, digamos que sim, quer dizer, havia, mas eu tanto roubei as todas e portanto esta é, e distribuí esta é número 1. Muito bem. Neste caso escolho eu que, reparem só, escolhemos músicas. Podia ser escolher outras coisas, mas escolhemos músicas. E desta vez a prioridade vai ser minha. Eu vou escolher 3 músicas que o Carlos sabe quais são, mas não sabe que histórias, que contextos vou trazer. O Carlos vai responder a cada uma delas, tentando responder dentro do meu género, no mesmo género musical, a cada uma das 3. Eu não sei que músicas é que ele vai escolher. E obviamente também não sei. Ah, e também não sabes, pronto. Pode ser, não, que por acaso não tenho alguma ideia. Eu também não sei as músicas e obviamente também não sei os contextos que ele vai trazer, porque nem ele sabe. Ora bem, vamos começar com a origem do primeiro assunto que eu trouxe há cerca de um mês, na segunda emissão. Eu estou a atrapalhar muito porque eu estou muito nervoso a ver à minha frente, num dos 10 ecrãs aqui do estúdio, o João Sousa com todo o Djokovic, mas estou a ver que isto vai dar derrota daqui a poucos segundos. Portanto, concentramos-me na rádio, que é o que interessa. Há 2 emissões, eu falei sobre 3 tópicos, talvez 3 coisas, 3 mudanças mais importantes, desde o final da primeira temporada de Escolhes que eu escolho eu, em março de 2014, até à intenção mútua de voltar a esta segunda temporada, estamos a falar de quase 4 anos. Lembras, Carlos Bonaparte, que eu centrei-me nesse contexto há 2 emissões? Lembras? Se disseste que não, eu fico contente também. Mas pronto. Mas lembro-me perfeitamente, porque assim que tu me falaste sobre voltar ao programa, a minha reação, eu fiquei um bocado parado. De estilo, sério? Não, sim, eu estou a perguntar se te lembras que eu falei nas 3 mudanças maiores que houve. Desde, na 2 emissões. Ah! Mas uma delas já foi o facto de falarmos menos, né? E melhor. Não foi? Eu estou a falar das coisas que me aconteceram. O Carlos Bonaparte não está mais distraído que eu. Ah! Eu Falei de um prefiro das livro. mudanças. Diz. Não, maiores mudanças que aconteceram para estas bandas. Neste período de 3 anos e meio que eu referi há pouco. Confesso que Ora. só me lembro de uma agora. Olha, Duas, eu. aliás. Até eu vou-te lembrar a terceira, que foi o Djokovic que acabou de ganhar a João Sousa 3-0. Mas Então, ainda, foi o que eu poderás disse há ainda bocado. acertar para o ano, ou no torneio qualquer, ainda poderás acertar. Mas acabou agora o jogo e o português perdeu 3-0, como se esperava. 6-3, 6-4, 6-3. Ora, a Ainda assim primeira não se coisa meteu que mal. eu. O primeiro, sim, o primeiro assunto que eu referi há duas emissões foi a parede do meu quarto, antigo programa da Antena Web, que agora. Agora, já há quase 2 anos, desde setembro de 2016, veio cá para fora, em livro, em papel. Eu hoje vou falar sobre a origem desse programa. Surpreendido, Carlos Bonaparte, surpreendidíssimo. Já nem vais continuar Surpreendidíssimo. esta, já nem vais continuar esta emissão. E então, era um domingo à noite, maio de 2013. Foi em dezembro que te conheci. De setembro, já não sei. E nesse domingo à noite estava eu à porta de uma farmácia, também em Vila Nova de Gaia, que é um concelho muito diferente do qual nos encontramos hoje, e eu ouvi uma emissão que, para mim, se não era de novo, se não era a estreia, era a segunda vez que estava a dar, mas eu há pouco tempo percebi que naquela altura este programa não era regular, era uma coisa que só dava assim, se calhar quando o autor se lembrava ou quando podia. E o programa estava a passar na Antena 1, eu parado no carro, à espera de um familiar meu que voltasse da tal farmácia, ouvi o início daquela emissão, o tom, o piano, a conversa do homem, e eu pensei, eu posso dar a volta a isto. Pode ter sido essa frase, mas aquilo inspirou-me para criar um programa na Antena Web, e era o que viria a fazer. E então, o programa chama-se, porque ainda existe, Rosa dos Ventos. Uma viagem, segundo Jorge Afonso, autor, locutor e se calhar editor deste programa na Antena 1, que dava aos sábados, na altura, e agora é aos domingos. Viagem por lugares reais através de músicas inesquecíveis. Novos encontros e experiências que enriquecem o viajante. A primeira emissão, diz o site RTP, que foi a 30 de novembro, menos 1. Ora, este menos um eu transformo em 2012, que é o que eu acho que eles queriam dizer, mas houve ali um erro qualquer, um bug, segundo as linguagens de programadores e depois, a partir de 6 de janeiro de 2013, há emissões que vão aparecendo. Nenhuma delas foi em maio, por isso eu calculo que ou o programa não está disponível no site RTP, essa emissão em concreto, ou então eu estava a ouvir uma emissão que já tinha sido gravada há semanas ou meses, mas. O tom, quem quiser escutar, eu aqui quase em direto, nós hoje o programa é praticamente em direto, não consigo mostrar aqui em direto o tom inicial da música, mas foi aí que eu me inspirei, o Jorge Afonso a falar com a sua Rosa. Olá, Rosa, sentiste saudades minhas? Sopras como o vento sopra e levas-me para ambientes dançantes que eu nunca imaginei. Eu estou para aqui inventar texto, mas muitas vezes o tom que ele dava ao início era isso. Eu peguei, transformei aquilo porque ele fala do género 30 segundos e manda 5 ou 6 músicas seguidas cá para fora. E eu liguei mais as coisas, falei mais, infelizmente, para os ouvintes, falei mais e meti menos músicas. E fui ligando sempre, na parede do meu quarto, texto à música que seguia, texto à música que seguia, criando uma história, um contexto em cada emissão. Ele mandava assim umas frases sempre também bem pensadas, bem elaboradas, gosto do tom, mas depois mandava um rodo de músicas seguidas. Ora, entre as centenas de músicas que já deve ter passado na Rosa dos Ventos, houve uma sequência de emissões que me ficam na cabeça. Não sei dizer nem sequer o ano agora, mas deve ter sido 2015, talvez. Em que, não só numa emissão, ouviu-se várias vezes a mesma música, mas em diversas versões. E agora estou a perceber. É que a continuação desta história é que, passado semanas ou na semana a seguir, eu estava a ouvir a mesma música, no mesmo programa, e outra vez em várias versões. igual à semana anterior ou 2 semanas antes. Agora que eu estou a perceber porquê, quando visitei o site RTP, é que nem sempre havia emissões novas, muitas vezes não havia emissões novas e se calhar repetiam, e eu, por isso é que eu via a mesma coisa. E houve uma música, essa música em específico, não sei se ele fez isso mais vezes, em que eu reparei no discurso que ele fez esse propósito, que era ouvir várias versões da mesma música. Ora, eu estou para aqui a falar a mesma música. A mesma música, e será quem? Será a música Why Don't You Do Right? No início até foi gravado como Weed Smoker's Dream. Esta música é de 1936, um bocado mais nova do que eu, e foi escrita, talvez até um dos grandes sucessos blues and jazz, sobretudo no lado feminino. Foi escrita por Joseph McCoy, ou Cancer Joe, também muito conhecido. Em 1936, os Harlan Unfats gravaram The Weed Smoker's Dream, mas mais tarde reescreveram a canção, mandaram ali umas composições, a letra e tal, e essa nova música foi gravada por Lil Green, essa tal Why Don't You Do Right, Lil Green, em 1941. Peggy Lee é talvez o nome mais facilmente e mais rapidamente associado a esta música, porque em Nova York, em 1942, Peggy Lee e Benny Goodman gravaram esta música. Também entrou num filme no ano a seguir, 1943. E lá está. Há tantas versões desta canção que o homem pôs, se calhar, uma emissão. O homem, estou a falar de Jorge Afonso, com todo o respeitinho, e estou a fazer uma vénia, como vocês veem, pela antena RTP. Ele, se calhar, dedicou uma emissão inteira só a versões de Why Don't You Do Right, incluindo, Carlos Bonaparte, a tua amiga Sinéad O'Connor, que passou cá na emissão anterior, com Chiquitita, escolha do Carlos Bonaparte. Dime porquê. A Sinéad O'Connor também já gravou Why Don't You Do Right. E também ficou muito conhecida esta música há 30 anos, no filme Quem Tramou Roger Rabbit, que era cantado pela personagem, claro, desenhos animados, Jessica Rabbit. Já que há tantas versões, eu escolhi uma versão, bem recente, por acaso, que me foi dada a conhecer pela pessoa que me disse qual era o título desta música. Sim, porque este é outro episódio sobre esta canção. Eu ouvia e sabia cantar partes, mas procurava pela letra e, como eu não sabia muito bem a letra, nunca encontrei o título. Cantei o que sabia, ou seja, a uma pessoa que foi muitas vezes referida por mim há 2 emissões, um familiar meu, também é um músico profissional. Há poucos dias mostrei-lhe essa música. Ele conheceu-a e mostrou-me uma versão que é ele que toca. Ele no seu contrabaixo e cantado pelo projeto, tocado e cantado pelo projeto Rita Light. A minha própria Rita, é portuguesa, a própria Rita, a cantar. Este projeto é um trio de voz, contrabaixo e guitarra. Agrada-me. E de vez em quando aparece um quarteto com bateria ou com piano. E temos aqui soul, blues, jazz, pop, rock, bossa nova, tudo isto me agrada, uns mais que outros, claro. E portanto, Rita Light vai ser a versão desta música Why Don't You Do Right, que é no fundo, involuntariamente, para mim tornou-se um símbolo daquele programa Rosa dos Ventos, do Jorge Afonso na Antena 1, que inspirou, mesmo com muitas mudanças feitas por mim, inspirou a parede do meu quarto, o programa da Antena Web. E então, a música que passa a simbolizar essa Rosa dos Ventos é Why Don't You Do Right? É uma coisa pequenita, 1 minuto e tal, mas é belo. Até porque eu já estou para aqui a falar muito. Não achas que era Bonaparte? Já adormeceste. Eu, como hoje não estou com ele, não consigo ver o que é que ele está a fazer, por isso ele se calhar até já foi ter com outras pessoas e deixou-me aqui a falar sozinho. Why Don't You Do Right? Quando o editor quiser, que é o Carlos Bonaparte, Estou aqui. será a canção que, eu não sei, Carlos, se fosse comentar alguma coisa, perguntar, não. Não, só estou aqui. Pronto, então eu também estou aqui e vamos ouvir Rita Light, Why Don't You Do Right? You had plenty money in 1922. You let other women make fool of you. Why don't you do right? Like some other men do. Get out of here. Get Muito bem, ouvintes, nós cá estamos, certo, Nuno? Sim, com um acréscimo, o projeto é Rita Light, a vocalista é a Rita Pinheiro. Fui agora confirmar, durante a música. E eu perguntei quem é que era a Rita? É a Rita Pinheiro. E até te perguntar se era a Red Shoes? Poderia ser a Rita Red Shoes, a Rita Lee, a Rita Puxa. Poderia ser. Não, a Rita Lee não podia ser. Mas o timbre desta Rita é similar ao da Red Shoes. Rita Red Shoes, dos sapatos vermelhos. Bom, vamos Rita então. Pinheiro. Diz? Rita Pinheiro, confirmado. Pronto. Ora, vamos a mais. Eu tenho sempre o cuidado de trazer músicas que nunca tenham passado na primeira edição do nosso Escolhes. E escolhi aqui uma música. Eu assim que eu vi esta música fez-me logo lembrar esta que nós vamos ouvir de seguida. A música chamada Come Rains or Come Shine. E é de uma cantora portuguesa chamada Maria Mendes. É uma cantora de jazz, não é fadista. É uma cantora de jazz. Ela que já teve o seu sucesso até internacional. Mais até do que aqui em Portugal. Escolhi esta música acima de tudo porque tem a ver com outros tempos da Antena Web. E outros tempos também deste estúdio, do qual estamos quase a despedir-nos. Que é, digamos, a novidade. Pela segunda vez, não escolhes tu, escolho eu. Devemos estar a mudar de estúdio. E sabem como é que é? Nós gravamos o programa e pouco depois põe-nos na rua. É uma possibilidade bem forte, já que na primeira temporada também esse estúdio foi evacuado pouco depois do programa começar, não é verdade? Bem, não foi bem pouco depois, foi um ano e poucos meio, meses mas... depois. Foi em 2012, está, tens razão. Eu pensei que tinha sido em 2012. Pronto, então é o que eu disse. Eles na altura estavam a ver se aguentavam. Pois, agora, já, agora já sabem que não aguentam e mais nada. Não, para a rua! Mas pronto. E faz lembrar outros tempos. O meu cão já não tinha a idade que tinha. Quando veio para cá tinha... O meu cão, peço desculpa. O diretor executivo da Antena Web, se ele me ouvisse agora. O diretor da Antena Web, que se chama Lost. Eu sou apenas um mero subordinado. Tinha meio ano. Hoje tenho quase 7 anos. Interrompia bastante as emissões. Marcava bastante a sua presença. E era muito brincalhão também, e depois andava sempre a querer entrar, a sair, a gente gravava conversas aleatórias, lá tinha gente que abria a porta, fechar a porta, porque eu queria entrar, ou queria sair. Mas acontece com as pessoas, escolho eu. E não era só isso, é que fiz uma vez, nós tínhamos um programa que era o Eclipse Total, sucessor do Tempo da Antena, e nessa altura foi feita uma entrevista com a Helena Pereira, foi quem me apresentou a Maria Mendes, e foi uma entrevista péssima, porque este senhor doutor Cão não parava de ladrar, e portanto a senhora ficou bastante chateada. Não foi a última entrevista, mas ficou bastante chateada, bastante aborrecida por aquela situação. E pronto, esta é a imagem que eu tenho. E depois, não sei se lembras, lembro-me desta música, isto faz lembrar uma coisa que foi, não sei se lembras de uma missão que a gente fez aqui, trouxeste um CD e punhamos aqui o CD de fundo. Sim. Enquanto, pronto, esse aparelho de CD já não existe, ou deixou de funcionar. Quando mas... nasceu a famosa canção Eu Sou o Bué da Freak. Não sei o que é exatamente, isso. Exatamente. Eu Sou o Bué da Freak. Uma letra muito boa, que depois era só isso, não havia mais nada. Então, e mesmo assim acredita que é melhor que muitos que andam por aí a fazer sucesso e a vender aos milhões. Olha, eu hoje manhã comecei o dia com... Tu vais ao iaiá, eu vejo o iaiê, quando chegar o ioiô, tu vais perceber como é. É uma coisa assim. Grande letra. Por isso, eu gosto mais de Eu Sou Boa da Frica. Eu também. E acho que a sonoridade é muito convidativa a energias positivas. Bom, a de Maria Mendes é muito ao estilo desta... Aliás, a do Rita Leite é muito semelhante a esta da Maria Mendes. Embora a da Maria Mendes é mais calma, não é mais ou menos a mesma coisa. É assim, mais smooth jazz. Sim. E acho que seria também uma boa música para a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, a imagem que eu tenho é aquele programa que passa depois dos jogos de futebol e que ocupa o vazio entre o fim da emissão desportiva e o noticiário da meia-noite. É uma possibilidade muito forte em muitos domingos. Era aos sábados, agora domingo. É a imagem que eu tenho. E às vezes acordo. Tem aquela musiquinha de piano. É parecido, é igual. Ai, ai. Pronto, e daí ter escolhido esta música da Maria Mendes para ouvirmos então, Come Rain or Come Shine. É uma música muito interessante. Não conheço mais nenhuma música desta artista, mas como eu disse, sei que ela tem. Diz? O que tu não sabes é que eu conheço, já estive pessoalmente com essa Maria Mendes. Não a cantar essas músicas, mas mais a cantar uma Ave Maria ou assim. Sim, esse nome é associado fortemente a uma experiência pessoal que eu tive de uma primeira noite com uma certa donzela que depois viria a dar em casamento. Mas foi assunto, a Maria Mendes foi assunto nessa primeira noite. Ficas a saber. Bom. Por isso, se eu escolhesse a Maria Mendes, também teria coisas para contar. Mas não vou, porque a escolha é tua. Esta escolha até ficou mais colorida, até ficou uma coisa assim mais bonita. Sim, senhora. É, tínhamos estado com a Maria Mendes poucos dias antes, isto, em 2013, ela a cantar Ave Maria, e portanto sei perfeitamente de quem falas. Pronto, vamos então ouvir Maria Mendes com Come Rain or Come Shine. Algum comentário? Está tudo. Então, vamos à música. Maria Mendes. Nuno, o que tens a dizer sobre esta belíssima melodia? É, conheci agora a canção, também, enquanto os ouvintes ouvia também escutava, e realmente dou razão logo numa coisa ao Carlos, entrava facilmente na Rosa dos Ventos. Eu gosto deste, eu aprendi a gostar de, já agora, não tem a ver com nenhuma das escolhas, mas tem a ver com o estilo musical que a Maria Mendes trouxe agora. Uma vez fui jantar ao Porto, é coisa que eu costumo fazer, jantar, não sei se o Carlos costuma fazer, mas pronto. Uma vez jantei e perguntei ao dono do... Hã? Ah, aí tem dias. Perguntei ao dono do restaurante que CD é que estava a passar nas colunas enquanto eu jantava lá. E ele, não é CD nenhum, é Smooth FM. Foi nesse dia que eu conheci a Smooth FM, espera, há 5 anos. Sim, eu só conheço a Smooth FM, se calhar há 4. 4 anos, talvez. E esta música entrava facilmente nisso. E seria também uma canção que eu escolheria para escutar em diversos momentos. Gostei. A Smooth FM é um bom exemplo de como se pode ter uma rádio praticamente só com uma playlist de músicas. Uma playlist, atenção. Quando digo uma playlist é... Quase sem locução. E mesmo assim consegue ser diferente, ou seja, original, não repetitiva e, portanto, não digo 100% das vezes, mas maioritariamente agradável. Não repetitiva, pois chega uma certa altura que começas a ouvir muitas vezes as mesmas músicas, mas lá está, muitas versões, ou às vezes as mesmas. Sim, mas quem ouve muitas vezes começa a repetir, sim. Não, assim, começa a repetir, mas eles vão introduzindo novidades também, é uma coisa que é constante, não é como, por exemplo, e eu faço aqui as críticas porque, já que falamos nestas rádios, não é? Por exemplo, a M80 chegaram a uma altura em que, para não repetir, digamos, os sucessos da década de 80, começaram a colocar músicas de 2000 e tal, de 90s, 90s até percebo, 70 e muito, 90 e pouco até percebo, agora 2006, 2010 não faz sentido nenhum para mim. Não costumo ouvir, não sei. Ou seja, uma rádio que, a Smooth FM não é uma rádio assim tão repetitiva quanto isso, porque depois tu não ouves só música, às vezes também tens aquelas gravações que eles fazem antes a fingir que estão lá no estúdio, mas percebes que não estão, que são intervenções muito breves. A falar sobre, por exemplo, um evento de um artista, lançamento de um novo álbum, uma coisa assim muito simplesinha, uma coisa muito, muito básica, mas que, ou seja, praticamente não está lá ninguém, praticamente. Eu acredito que poucas vezes alguém esteja lá em direto. Mas o que é certo é que é um bom projeto. Há estilo de rádios americanas, que foi o modelo que se importou. É, nota-se. Mas uma boa importação, acho eu, neste caso. É isso que eu ia dizer, é uma boa importação. Ao contrário de outras rádios, nós tínhamos aí, sei lá, a XFM, temos a M80, até a Rádio Cidade também, que se tornou um bocadinho esse produto, RFM, ou seja, rádios que acabaram todos por se tornar muito iguais, embora a RFM tenha aquela parte da manhã que acho que é diferente, a comercial também, é uma a imitar a outra, mas de resto, ou seja, acho que como rádios nacionais estamos muito mal servidos, mas a Smooth FM conseguiu precisamente isso. Ser original, ou seja, foi uma boa importação, como tu disseste. Ora, original e vindo dos Estados Unidos é a próxima música. Eu falei... Também fica. Eu falei na primeira vindo dos Estados Unidos, o hino do Benfica. Não percebi. Eu falei na primeira intervenção, falei na origem da parede do meu quarto. É isto, programa de rádio, agora livre. Agora vou falar na origem da minha segunda escolha, de há duas semanas, de há duas emissões, que foi Amar com os Dois. A música que levou Portugal ao topo da Eurovisão. Criada por Luísa Sobral. Hoje, curiosamente, tive com uma sósia dela, mas isso são pormenores. Tive em frente a uma rapariga que me faz me lembrar a Luísa Sobral, mas não interessa. Num documentário que a RTP, Rádio e Televisão Portuguesa de Portugal, né, emitiu no final de 2017, que foi dos melhores programas que eu vi nos últimos tempos, a Luísa Sobral entre muitas outras coisas que disse lá no documentário, partilhou, explicou qual foi o momento em que criou a música e, em relação à letra, no que é que se inspirou. Ela inspirou-se nesta música. Ah, isto no meio de um documentário que vi gente a chorar ao meu lado enquanto estava a dar o documentário e tudo. Aquilo foi uma coisa emotiva, bem conseguida, a sequência bem conseguida e também fez comover muita gente. E ela contou que inspirou-se numa música do Sting, de um musical do Sting chamada Practical Arrangement. E eu até que entendesse, que eu depois fui pesquisar e não apanhava Sting Musical Arrangement. Até que apanhei. A música chama-se Practical Arrangement. Se quisermos, numa tradução à minha maneira, um acordo prático, não um arranjinho, mas um acordo que fosse prático. E então vamos então falar deste homem que é o Gordon Matthew Thomas Sumner. Não é Summer de Verão, é Sumner. Gordon Matthew Thomas Sumner, sim, é o nome do Sting. Que quase nascia no dia da música, 1 de outubro, nasceu 2 de outubro de 51, merecia ter nascido no dia da música, porque eu aprecio muito e vou conhecendo melhor e não vou desgostando mais, vou gostando mais, nem me vou fartando, muito menos desta música do Sting. Ora, o Sting criou um musical, é verdade, caros amigos, um musical para Broadway chamado The Last Ship, o último navio, se quiser. Esta música foi escrita para esse musical. Foi incluído no álbum, portanto, relativo a esse musical, que também tem o nome The Last Ship. E do que é que fala esta música? Esta letra, além de ter uma música que parece simples, em certa parte é, mas ficou-me no ouvido, é uma coisa que encaixou no meu ouvido, foi uma categoria. Percebo porque é que também encaixou no da Luísa Sobral. E então é uma proposta de uma personagem, o Arthur, para a protagonista deste musical, The Last Ship, a protagonista chamada Meg. E então a proposta, isto centrando-me na letra, é. Ele sublinha que sempre foi realista e quer que ele e ela arranjem um acordo prático em que os dois possam ter uma relação. Vivam juntos, mesmo que ela não goste dele, embora talvez um dia venha a gostar. Ela vai respondendo que gosta da independência dela, apesar de ser mãe solteira, sozinha, de um rapaz. Ele, na resposta, até sugere. Eu estou a antecipar a letra da música em inglês, mas estou a resumir. Ele, na resposta, o Arthur até sugere à Meg que ele poderá ser um pai para o rapaz dela. Um ombro no qual ela se pode apoiar, porque, quer dizer, não há de ser assim tão mau ser mulher dele. E talvez, depois deste acordo prático, talvez com o tempo ela passe a gostar dele. Talvez. Nunca parece muito convencido e, introduzindo já perspectivas exteriores, é um bocado até falta de autoestima, ou mesmo autoestima muito, muito baixa, ou uma solidão muito alta. Alguém propor e estar a insistir para morar com outra pessoa mesmo e ter esta tipulação, mesmo sabendo que do outro lado não há as intenções que há deste lado. Episódio curioso, contexto curioso sobre esta música é que era para ser uma canção incluída no próprio musical, foi incluído, pelo que eu li, foi incluído no CD, mas o musical foi substituída por uma mais, digamos, positiva e persuasiva, intitulada What Say You, Meg? Há quem diga até que se tivesse incluído esta proposta, esta música no meio do musical, tinha sido quase um desastre. Porque esta canção é de quebrar corações, de partir corações, mas é uma coisa que se torna sentido quando se ouve fora do contexto, mas. Quem é que diria sim a uma proposta daquelas e no meio do musical talvez não encaixasse? Foi isto que eu percebi, mas como nunca vi o musical e acho que nunca vou ver, uma pena, mas pronto. Portanto, esta música, tirada do musical e do álbum The Last Ship, o 11º álbum de estúdio do Sting, e foi lançado, eu pensei que era muito mais antigo, mas é recente, 20 de setembro de 2013 foi a primeira data que eu encontrei. Do álbum The Last Ship, o último navio. O musical em si foi estreado, na altura ainda estava a ser produzido, foi estreado em junho de 2014. Das 12 músicas do álbum e em relação às 20 músicas do musical, apenas 6 aparecem nos dois, no musical e no álbum. Portanto, houve aqui várias alterações que se foram feitas. Portanto, na edição vinil, na edição primeira do álbum, a faixa número 6 é Practical Arrangement. Depois apareceu uma Super Deluxe Package Bonus Disc, yes? E aí sim é a música que vamos ouvir. Eu estou a dizer estas coisas todas porque a música que vamos ouvir é um dueto entre o Sting e a Jo Larry, uma cantora australiana. E daí eu estar a dizer já, ele disse, ela respondeu, ele respondeu, porque vamos ouvir aqui um diálogo. Isto, no fundo, é teatro que vamos ouvir. E ainda melhor é ver o videoclipe, se quiserem procurar Sting e John Larry com Practical Arrangement ao vivo em Nova York, New York City. E pronto, este álbum, The Last Ship, chegou a número 12 em Portugal. Né? E houve um país, bom, que eu pesquisei, que chegou a duas vezes platina e chegou a número 1 na Polónia. Acho que me vou mudar para a Polónia. Está decidido. Só por causa A disto. nossa indústria discográfica anda tão malzinha que qualquer álbum, por muito que não passe nas rádios, entra quase no top 10. Vais saber nem meia dúzia deles que vai para 12º. É mesmo isso. É quase isso. Sting, John Larry, uma das maiores pérolas musicais que eu já ouvi em toda a minha existência de 93 anos, e não estou a exagerar. Já desde conheci esta música, desde que a descobri, que penso isto e reparo nisso, e vou-me interiorizando na música e penso: se eu escrevesse um musical, certeza que parte dele era assim. A letra, a interação, o diálogo entre eles e a música. É uma categoria para Depois mim. de toda a mensagem que tem, não é? Que é uma mensagem muito forte. E é uma origem muito forte, e ainda bem que ela se inspirou nisto, porque se a Luísa Sobral nunca tivesse falado nisto, eu se calhar iria morrer sem conhecer esta música. Eu não sei, não é? Nunca se sabe. Mas em termos da letra, claro que não é similar, mas se pensarmos bem o que eu estive a descrever ao bocado e pensarmos na letra do Amar para os Dois, talvez percebamos a origem, a inspiração que a Luísa Sobral teve aqui no Sting. Practical Arrangement, está correto, Carlos Morabato? Está correto. Assim será, e a seguir há uma coisa chamada Off-Time. Não será? Protests. But every song in a musical fights for its life. Every character fights for its life. Every verse in every song fights for its life. Every line, every word is scrutinized with an intensity that's unusual. The next two songs are a case in point. I envisaged an older character called Arthur, who was about my age, who falls in love with a much younger woman. It's a common thing. This song is called Practical Arrangement, and it goes like this. Am I asking for the moon? Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist. When it's really nothing more than a simple rearrangement, with one roof above our heads, a warm house to return to. We could start with separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we'd find some earthly paradise forever. I mean, how often does that happen now? The answer's probably never. But if we came to an arrangement, a practical arrangement, then you could learn to love me, given time. Well, I like my independence. I get by, I'm not greedy. Do you see yourself as Galahad? Do I really look that needy? I brought a child up on my arm. It takes me all my strength to face him. The father often left me, and I'm not desperate to replace him. Tell me what kind of catch is a struggling single mother? I respect you and I like you, but I won't accept another empty promise when some gray and stormy rain cloud hangs above me. When I've heard it all 100 times from a man who said he loved me. But if we came to an arrangement, a practical arrangement, then perhaps I'd learn to love you given time. I'm not promising the moon. I'm not promising a rainbow. Just a practical solution to a solitary life. I'd be a father to your boy, a shoulder you could lean on. How bad could it be to be my wife? With one roof above our heads, a warm house to return to. You wouldn't have to cook for me. You wouldn't have to learn to. I'm not suggesting that we find some earthly paradise forever. I've no intention of deceiving you. You're far too clever. But if we come to an arrangement, a practical arrangement, then perhaps you'd learn to love me given time. It may not be the romance that you had in mind, but you could learn. Estamos impactando en agua. Dale, me ríe. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. I speak to you for the first time as Prime Minister. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Повреждён один из атомных реакторов. Sigue temblando un poquitito, pero vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. Isto é história. Isto é Antena Web História. www.antenaweb.info/história. Arquivos sonoros e artigos escritos para consulta e aprendizagem. Antena Web História é isto e muito mais. www.antenaweb.info/história. Antena Web História. Vemos de onde vimos e sabemos para onde vamos. Molto bene, caro sovinto, estamos de regreso a esta emissione del programma Escolho Estuvo, Escolho Io. Programma italiani di Radio Antena Web. No. Bom. Estamos de volta. Não esperes que eu continue o teu italiano. Não, não vale a tua pena. Pois, está bem. O teu italiano também é jeitoso, não é? É vero, é vero. Bom, olha, disse uma palavra em italiano. Deve ser a única no meio disso. Muito bem, ouvintes, estamos de regresso para a segunda parte. Nuno, o que estás a achar desta experiência de estarmos a gravar em separado? E tu, se tu até esta semana, estas duas semanas, o Nuno reclamou comigo porque. Reclamou, entre aspas, comigo, porque de alguma forma não teve acesso aos comandos da emissão. Mas agora ainda estás pior. Agora estás mais cego do que eu. Exatamente. Como é que te sentes nestas circunstâncias? É uma experiência. Tenho mais liberdade de movimentos. Posso estar aqui a dar socos para um lado e para o outro, não acerto em ninguém. Tenho mais liberdade de estar aqui a consultar os guiões quando há. Mas não há presença física de Carlos Bonaparte, é verdade. É um lamento profundamente. Mas também se faz. Sim, é uma experiência. E provavelmente, como sabemos, vai repetir-se em breve, nos próximos tempos. Essa figura imponente, gorda, ao teu lado, não está presente hoje, é verdade? Exato, eu não tenho 150 quilos ao meu lado, portanto estou mais à vontade. Sabes que há uns tempos o Zeca e o António encontraram-se? Sim. E diz o Zeca, então, Tony, estás bom, pai? Então, Zeca, então o que é que me contas, rapaz? Novidades? Então, Tony, olha, vê lá. Perdi 60 quilos de gordura inútil, diz o Zeca. Mentiroso. Em quanto tempo é que conseguiste isto? Diz o Tony. Então, consegui isso, pá. 2 semanas. Estás a mentir, diz o Zeca. Isso é impossível. Como é que tu conseguiste isso? E diz o Tony. Então, foi muito fácil. Pus os papéis no dia 15 e no dia 30 ela assinou o divórcio. Ora. Bem visto. É isso. É como aquela do panado, não é? Que separou-se da mulher porque não servia para nada. Bom, vamos retomar as escolhas musicais. Agora, a minha escolha musical. Bom, esta não se encaixaria na smooth jazz, mas a verdade é que... Na smooth jazz, na smooth FM. Mas a verdade é que... porque não é smooth jazz... nem se encaixaria, se calhar, assim, não sei se se encaixaria na música a seguir ao Sting. De alguma forma sim, de alguma forma não. A música é de 1973, de um cantor que creio já não é vivo, chamado Serge Lama. A música chama-se Je suis malade e eu penso até que já terei escolhido... No Conversas Aleatórias. No Conversas Aleatórias? Sim. Já passou no Conversas Aleatórias. Nos cores eu vou já confirmar. Mas estava aqui a confirmar-te que o Sérgio de Lamar está vivo. Não mates o homem, que o homem ainda vai. bem nos fazem falta artistas. Não, está aqui. Exatamente, sim, já passou. Já, 18 de maio de 2013. Mas também já foi há muito tempo. Foi no dia 8 de maio. 18 de maio de 2013. Já foi há mais de 5 anos. Pronto, compreende-se. Eu escrevi aqui Je suis. Sabem qual é que foi a primeira escolha que me apareceu? Je suis très content. Je suis content, de um cantor que ninguém conhece, mas que foi dos que mais passou no programa na primeira temporada, que foi um cantor chamado Carlos Bonaparte. Bom, e que só ia passar uma música. Mas adiante. Esta música... Só nessa emissão do Je suis très content, 3 músicas, 3 originais teus. Realmente. 4 músicas tuas nessa emissão do 6 de Abril. Bom, não interessa, lá mais, está vivo, confirmo. Nasceu em Bordeaux a 11 de Fevereiro de 43. E representou a França no Festival da Eurovisão de 71. Mas foste tu que escolheste, estava agora a pensar nisso, mas foste... Sim, sim. 4 músicas, mas podia fazer o pleno. Podes dar continuação ao contexto da Eurovisão, da Luísa Sobral, já que o Lama também esteve na Eurovisão em 71. Pronto. Esta música... bom, ela, de alguma forma, tem a ver... Não sei se tem a ver ou não, mas podemos fazer aqui uma sequência de que... Ela acabou por ficar sozinha, não vamos supor que ela acaba por não aceitar, ou naquele limbo, e ela, entretanto, vai desesperando, não é? Je suis malade. pode não ter muito a ver, quanto mais não seja porque uma música é cantada em inglês pelo Sting, outra em francês pelo Serge Lama, inevitavelmente são artistas e tempos muito diferentes, mas também é verdade que as duas letras são muito intensas e, à sua maneira, as interpretações também. Em termos rítmicos, aproximam-se, e eu escolhi esta música um bocadinho para aquilo que disse o Nuno, só que agora do meu lado. Foi das interpretações, foi das melodias mais belas que eu ouvi em toda a minha vida. Já conheci esta música há talvez uns 15 anos. E reporta-me curiosamente às minhas aulas de francês. Eu não sei se tens essa noção, Nuno, mas eu já disse aqui, acho que é a primeira vez que eu vou dizer nesta segunda temporada, mas já disse muitas vezes na primeira. Eu sou um surdudo por ter nascido na época em que nasci. Em 90. Na passada, a década de 90 e etc. Sim. É que naquela altura em que eu conheci esta música, eu vivia num país liberal, mas em que os adolescentes ainda sonhavam. Eu acho que tens ideia disso, uma vez tu escolheste uma música que era tu e o meu primo a cantarem aquela música dos Scorpions. Still Loving You. Exatamente. E isso faz parte um bocadinho do sonho, que é que era um microfone todo XPTO, com uma música MIDI de fundo. Sim, sim. E era isto. Era o que havia. Era o que havia. E era isto. Nós sonhávamos, não é? Nós vivíamos e sonhávamos ao mesmo tempo. E agora acho que isso já não acontece. E agora assim, também sonham em ser youtubers e gravar vídeos e um dia vou ganhar muito dinheiro com isto. Começam por aí. Sim. Na altura nós vivíamos o momento e sonhávamos no momento. Com 15, 16 anos, acho que era de salutar esse tipo de... Tendo em conta que depois, a partir dos 18, a vida começava a ficar mais a sério. Claro que havia sempre quem já tivesse algum tipo de visão futurista, aos 14, 15. Mas agora a visão futurista é futuro capitalista, muitas vezes. É mais em construir um presente rico do que um futuro rico. E dinheiro, e não em sabedoria. Mas, enfim. Isto para dizer que esta música... Eu, quando conheci esta música, eu fiz uma viagem ao passado... E não tinha a internet para me ajudar em tudo, de forma que ou eu tinha realmente muita vontade, ou então nada feito. Não tinha tudo à mão de semear. E hoje é preciso vontade. Só que hoje já não é como antes. Hoje nós muitas vezes tropeçamos com as coisas, não precisamos de as procurar. Nem precisamos de as compreender. E esta música faz-me regressar um bocadinho a esse tempo. Embora o Serge Lama seja de um tempo muito diferente, não é? Seja outra da década de 70, não é? Mas enfim, o que me faz escolher a música é precisamente este tempo, esta intensidade de interpretação, que é enorme. Vocês vão ouvir ao Serge Lama uma altura em que ele parece que está mesmo a morrer, digamos assim, de desespero, e há uma altura em que parece que ele está a chorar mesmo. E enfim, foi por isso que escolhi esta música. Em termos ritmos, como disse, aproxima-se da música do Sting, de Joe... qualquer coisa. Com Joe Larry. Acrescentar aí detalhes ao que estava... Tu deste contexto pessoal, agora um contexto mais técnico-histórico. A canção foi realmente composta... A letra foi escrita por Serge Lama, que está vivo, pá, tem calma. Ainda agora, em 2016, lançou um álbum intitulado O Son Passé no Rêve. Rêve não é sonhos. Rêve. Acho que é. É. Não foi agora, sonhos. Foi em 2016. Eu disse agora, em 2016. Para mim agora é agora. Nos últimos 10 anos. É agora. É. O Son Passé no Rêve. Onde é que passaram os nossos sonhos? Onde é que foram os nossos sonhos? Pode ter a ver com o que estamos a dizer. Je suis Romain Lab, 1973, escrito com o Serge Lama e com composição musical da Alice Donner, também uma francesa, que também ainda está viva, calma. E esta música é, nós já falámos aqui noutros tempos, a Signature Song, ou seja, a canção que é associada ao Serna Amado, que é a música mais conhecida dele, e também é a canção que mais vendeu de todas as composições musicais conhecidas e desconhecidas da Alice Donna. Curiosamente, quando ela foi lançada, há 45 anos, em França, os responsáveis pelas televisões e pelas rádios preferiram um lado B do single, a música chamada Les Petites Femmes de Pigalle, mas depois tornou-se mais conhecida quando a Dalida, essa sim já faleceu, já há muito tempo, a Dalida cantou esta música e tornou-se conhecida. Nasceu no Egito, esta Dalida, vindo a morrer em França. E a Holanda Cristina Gigliotti. Sérgio Lamar, que como eu disse, participou no Festival de 1971 da Eurovisão, ficou em sétimo lugar com a música Un Jardin sur la Terre, quando ganhou a Áustria com Marianne Mendes. E reparem só, Portugal não ficou no último lugar. Em 18 canções ficou no 15º. Pronto, teve, já não desceu divisão, se fosse um campeonato de futebol. Já ficava 4 lugares acima, pronto, já não descia. Tonicha, menina do Alto da Serra. Mas pronto, iremos então escutar o Serge Chauvier, que é o nome verdadeiro do Serge Lama. Lama, até já. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. C'est ça, je suis malade. está a ser um pouco mais difícil do que aquilo que eu previa. Essas emissões é a primeira vez, algo aqui inédito, Nuno, que é para mim, e se calhar algum dia será para nós, porque acho que isto começa a valer a pena assim. Que é, e já uma vez tinha sugerido isto há muito tempo, que era de ouvirmos as músicas durante. Porque nós o que nós fazemos é gravar as emissões e dão pós-produção e colocamos a música entre as gravações. Mas já na primeira temporada aconteceu mais uma vez estarmos a escutar as canções também. Não era frequente, mas foi acontecendo. Pronto, não tenho ideia. Mas esta vez, esta música para mim é muito emotiva. Mesmo muito emotiva. Eu tinha alturas em que simplesmente à noite, quando tudo é mais difícil. Não sei se a noite para ti era algo angustiante ou não. Não. Para mim a noite tinha o seu quê de angustiante. Agora já não tenho tanto, até mais de mágico do que de angustiante. Mas já teve muito de angustiante. Então nessas alturas eu tendia para estas músicas tipo Je suis malade, Ne me quitte pas, aquelas músicas de cortar à faca, de fazer chorar as pedras da calçada. Mas muito bem construídas, digas. Muito bem construídas. E o que é certo, e hoje duvido que se fizessem músicas com esta intensidade, porque isso implicava desde logo que os instrumentos fossem, se não todos, praticamente todos reais, e a maior parte é então a percussão é quase toda sintetizada, portanto, mas enfim, isto a percussão não só, mas enfim. É algo que agora mexeu assim um bocadinho com a minha emoção, ouvir esta música e toda a carga emocional que isto traz para mim. Eu adoro a vida. Nuno. Chaves, eu além de ouvir, também estive a ver uma atuação dele em 1975, enquanto a música passava, e realmente há esta dose de dramatizar. Não de tornar drama, mas transformar em teatro, em atuações, as músicas. E esta década de 70, já começou em 60, de artistas que cantavam em francês, como o Charles Aznavour, que na verdade é de origem arménia, ou o Jacques Brel, que na verdade é belga, mas nenhum deles, desculpa lá, nem o Serge Lama, chega ao Gilbert Bécaud. Mas este quarteto e outros que tais trazem uma coisa que dificilmente se vê hoje, porque, pronto, eu percebo, como todos, ou quase todos, deste ano começaram a fazer o mesmo. As pessoas também, com o passar dos anos, começaram a encher-se. Pronto, já vi isto, agora quero outras coisas. Mas eu, como não estava vivo, eu estava vivo, só que estava emigrado nessa altura e não me lembro de cruzar-me com estas canções. Mas como não me cruzei com elas, hoje, já em 2018, e desde que comecei a conhecê-las há meia dúzia de anos, conheci-los, esses artistas, fico fascinado e penso, isto é uma coisa bem feita em palco. E o Sérgio Lamá, nesta música e noutras, mas sobretudo nesta que tivemos a ouvir, e eu a ver o vídeo agora numa atuação, manda esse tom cá para fora de estou a representar, estou a mostrar com um gesto, com a minha voz, com a minha cara, o que estou a cantar, mas não me estou a esquecer que estou a cantar. Ou seja, estou a cantar bem, estou a mandar as palavras todas cá para fora. No fundo, estou a falar com o público a cantar. É uma coisa muito bem conseguida. Gosto mais de Gilbert Bécaud, mas ele também. Dá-lhe. Só para dizer. Gilbert Bécaud, sim, é francês. Já. Só para dizer. E morreu. Sim, só para dizer. Ah, pensei que me sinto a perder. Dá, deixa eu não quero como. Eu queria dizer. Ah, o Sam the Kid diz rappers. Eu vou fazer aqui um neologismo. Teatros de hoje em dia são como a pornografia, nem todos dão tusa porque há oferta em demasia. E se calhar isto foi um bocadinho o que aconteceu com aquilo que tu disseste do teatro da representação, chamados, os que eu chamo de teatros. Neste caso era teatro. Sim. Se bem que eu discordo muito da tua opinião, eu acho que não havia assim tantos a fazer, pelo menos assim, pelo menos a fazer com qualidade. Ah, sim. Porque estes são casos únicos. Tu vês a Marie Traforé, por exemplo. A Marie de la Forêt, quando cantava aquela coisa, Vivian, ela, e não só essa música, há outras. Ou então, por exemplo, a Mon Ami La Rose, da Françoise Hardy, que tem outras músicas. Francisca Ardina. Exatamente, que tem outras músicas, tem outras músicas e toda uma teatralidade nas canções. Mas bem interpretada, era o que estavas a dizer, não basta querer saltar para o palco, agora vou representar o que vou cantar. Não, é preciso saber. E é preciso transmitir às pessoas a emoção, mas ao mesmo tempo a concentração no que se está a fazer. E a qualidade. Pois, essa é a questão. E tu também vias, por exemplo, isso numa que também faleceu já este ano, que era a France Gall. A France Gall também fez isso. Já não com o mesmo talento, cá está. Ela sempre foi mais da área da música. Embora cantou em vários idiomas, mas a verdade é que... E conseguiu, por isso, sucesso em vários países. Mas a verdade é que a sua teatralidade, nas vezes que o tentou, não lhe correu da melhor maneira. E isso acontece, calhar, com muitos artistas. Mesmo muitos artistas. E nós já cá estamos há alguns aninhos, e eu tenho que admitir que não me lembro, desde que nasci, estarem a ser feitas de forma bem sucedida coisas como estas da década de 70. Se calhar houve, não estou a dizer que não houve. Agora que eu tenho conhecimento. É preciso procurá-las mais. As coisas continuam a ser bem elaboradas, mas por vezes é preciso procurar mais. Mas, sim, esta do Sting é um exemplo. É o que eu digo. Se a Luísa não tivesse falado nisso, eu nem sequer conhecia o musical, quanto mais esta música. Mas eu tenho a certeza que daqui a meses, ou semanas, ou anos, vou encontrar outra pérola que eu nem sequer sabia que existia. Mas existe. Mas o que vem cá para fora é o que vende mais. O que nem sempre é o... Na maioria das vezes. Não é o mais bem elaborado, mais bem pensado. Essa é a diferença. É que naquela altura, isto era o que vendia mais. Porque não havia muitas alternativas, tal como está. Não havia tantas como é hoje. E eram os gostos das pessoas, e se calhar eram quase obrigadas a gostar daqui, um também depende do contexto. Mas sim, pronto. Sim. Mas em França havia. Em França e Itália, se algum dia ouvires Luigi Tenco, que depois até foi preso por um crime que cometeu e que eu acho que até aconteceu há 20 anos. Tens outros exemplos, o Jogo de la Mora, não é? Da Catarina Caselli. E outras também, o Luigi Tenco, o Capito Que Te Amo. São músicas e são mesmo gravadas em estúdio, são músicas que têm toda uma teatralidade. Se algum dia ouvires a música Quando Tu Não Estás, do Rafael, em espanhol, que é também outro cantor que também até foi à Eurovisão com Yo Soy Aquel em 66, e esse artista era de uma teatralidade tal que ele não fazia de conta que chorava, ele chorava mesmo nas músicas, em algumas músicas. Isto hoje já não há, há décadas que já não há, eu sinto falta disto. Mas enfim, não devo ter mais tempo. Próxima música. O Luigi Tenco faleceu há 51 anos, não foi há 20. Morreu aos 28 anos, ainda muito novo. Ele faleceu cedo, eu estava na ideia que conhecido. Há 20 eu também estava a exagerar. Eu ia dizer para isso que há 30. E ele é que tinha 28. Pois morreu. É isso. Mas ele foi e preso. Que tal uma música cantada em português? Vamos até ao Brasil. E agora, a origem, depois da origem do Aparelho Meu Quarto e da origem da Amar com os Dois, vamos a uma música que não foi a origem, mas também esteve na banda sonora do casamento, que foi o terceiro motivo que eu trouxe há duas emissões das grandes mudanças que houve destes lados, nos últimos anos. E ora... Entre 2004 e 2005 foi exibida uma produção da Record TV, a televisão Record do Brasil, com um total de 167 episódios. No início era para ser só 140, só, mais ou menos. O romance original é de 1875, o responsável é Bernardo Guimarães e vários atores muito conhecidos brasileiros como Leopoldo Pacheco, Theo Becker, Patrícia França, Maiara Magri, e a protagonista na altura, uma novata quase, Bianca Rinaldi, fazia de escrava Isaura. A banda sonora conta com vários artistas, E foi lançada a 12 de dezembro de 2004. Já, obviamente, a novela já estava a passar, pelo menos lá no Brasil, acho que é em Portugal ainda não, na RTP. Reparem que não estamos a falar da Escrava Isaura de 70 e tal, ou 80 e tal. Estamos já a falar da versão do século XXI. Essa banda sonora, o CD oficial, não tinha, nem tem, obviamente, esta música que vamos ouvir. Esta música eu apanhei, sem querer, numa repetição da Escrava Isaura, em que estava a entrar numa sala e a música que estava a dar na sala era do episódio da Escrava Isaura, e estava uma rapariga sentada a cantar e aquela coisa ficou-me no ouvido, uma letra, acho que simples, mas a música, além de simples, encaixou, gostei dela e fez parte da banda sonora oficial, não da Escrava Isaura, mas sim do casamento com o Peças Bandas, em que um dos noivos era um dos locutores deste programa. E então a música chama-se A Luz do Seu Olhar, ganhou uma versão bandolim nesse casamento, acho que era bandolim, tocada por um familiar da minha pessoa, interpretada por mim próprio, eu mesmo e eu, com outro contexto, outra versão, mas foi inspirada, aliás, o Carlos sabe que eu estou a falar, porque eu também esteve lá e lembra-se desta música na parte final, que curiosamente veio logo a seguir à música que eu escolhi há duas semanas, interpretada pela Claudinho Pinheiro. Ah, já agora, Carlos Bonaparte, uma anedota da minha pessoa, porque eu sou um bocado ignorante. Eu falei da Claudinho Pinheiro a cantar Transformai-vos e expliquei, e tu até aplaudiste a rapariga, a Célia, que cantou no casamento a música que, na verdade, é cantada pela Claudinho no CD. Porque a Claudinho não pôde ir nesse dia e a Célia cantou. Na verdade, soube, pouco depois da publicação dessa nossa emissão, há cerca de um mês, a autora da música e da letra é a própria Célia. Ou seja, voltou à origem, na verdade, naquele dia. Tal como acontece noutros dias, que ela também a canta. Fiquei a saber, já depois da emissão ser publicada, eu, olha, tanto fomos falando dela e afinal ela é a mesma autora, música e letra, da própria Célia que cantou naquele dia. Mas voltando à luz do seu olhar, uma coisa mais uma vez pequenita, tal como a primeira escolha de Rita Light, mas não sei, eu acho que não é, eu não consigo descobrir, mas eu duvido que seja a própria Bianca Rinaldi, a atriz, a cantar aquilo. Uma voz suave, e eu acho que ela não canta assim tão bem, mas se a rapariga me estiver a ouvir, eu peço perdão, se foi mesmo ela, e pronto. Mas eu acho que é outra voz que se ouve, embora seja ela que esteja lá a abrir a boca e a mexer os lábios e a fazer conta que está a cantar. E a tocar o piano já agora. O piano sei que não é, porque eu vi as movimentações, não tinham nada a ver. E agora, portanto, a ser ela própria a cantar, era outra anedota. Também era. E ela própria a criar a música e a letra. Essa também não era melhor. Isso é que era. Mas, portanto, vai escravizar ou vamos chutar. A luz do seu olhar. Pode ser, né? Mas cantado melhor do que pode ser. Vamos lá, então. A luz do seu olhar é uma estrela a me guiar, iluminando o caminho, trazendo a esperança de um belo amanhã. O amor é a flor mais bonita que nasce do brilho. Estrela a me guiar, rega os lírios, deságua no mar. A fonte que brota da terra, que rega os lírios e me faz sonhar. Muito bem, ouvintes, estamos já de regresso para a última intervenção deste nosso Escolhes Tu ou Escolho Eu. E depois deste momento tão bonito, desta melodia tão interessante, vamos fechar esta edição dos Escolhes Tu ou Escolho Eu. Com três acordes. Com três acordes, é verdade. Com três acordes faz uma música que fica. E agora vamos para uma música que é mais complexa, mas também é cantada em português, do Brasil. Se calhar temos ritmos um bocadinho mais rápido, mas tem a ver com letra, com história, com qualidade, com... O que é que falamos? Falamos há um bocadinho? História, letras, qualidade, sim, teatro, coisas que foram nesta emissão e que se vão refletir em Negue, a música da Maria Bethânia, que fez parte de um CD. Eu recentemente, uma coisa que eu gosto muito, dá muito prazer, é adquirir material discográfico. E há pouco tempo adquiri um álbum chamado Minha História, da Maria Bethânia. E desse álbum, que contém 14 músicas, todas da Maria Bethânia, uma espécie de, não é bem best-of, mas algo desse estilo. Há uma música que é esta, e que se chama Negue, e que, primeiro, cabia perfeitamente na Smooth FM. Hoje o nome da emissão é Smooth FM. Smooth FM és tu ou Smooth FM eu? Pronto. Se mutas tu ou se muto eu? Realmente o muto é tirar o som. Por isso, se estiveres a falar muito, eu se muto. Diz lá se não foi bem metida. Não foi. É verdade, foi bem metida, sim senhor. Embora quem está hoje nos comandos sou eu, portanto. Exato, tu é que podes mutar-me. Se mutar-me. Bom, e então... mais uma música com boa orquestração, com boa... com tudo aquilo que já falamos ontem. Antes, não com teatralidade, de facto, ela não é tão atriz, mas não deixa de ser uma cantora que canta, que sente aquilo que está a cantar. E, de alguma forma, cantar é fazer teatro. Os que cantam verdadeiramente. Porque é cantar uma coisa, é sentir aquilo que se canta, mesmo que não faça parte da nossa realidade. De alguma forma, também é fazer teatro. E ela fazia e faz isto, ainda há pouco tempo, 2017, de 25 de outubro, esteve aqui em Portugal, acho que na Clusa do Porto. Foi, sem dúvida, mais um grande momento. E há uns tempos esteve aqui, acho que em 2016, esteve ela e o irmão, Caetano Veloso. E são dois baianos, não tem nada a ver com o axé, mas são dois baianos muito interessantes. Focando na Maria Bethânia, faz-me lembrar uma... Voltando também aos velhos tempos, eu não sei se já disse isto aqui, ou se foi na conversa de auditórios, onde é que eu disse, aquele tempo em que os nossos ídolos estavam todos vivos. Sim, a Maria Bethânia também está, mas já tem muita idade, tal como Caetano Veloso, embora não pareça, pelo menos de voz não parece nada, nem ela. Mas sei lá, Whitney Houston, Michael Jackson, George Michael, o Zaba tinha acabado há pouco tempo, a morte de Freddie Mercury era recente, ainda se falava dos 10 anos da morte do Carlos Paião. Quer dizer, agora são 30. Agora são 30, né? Saudades desses tempos. E depois não é só isso, é MPB. Também já não é o que é. Música popular brasileira. Então, exatamente. Também já não é. Versão brasileira MPB. Nós agora temos música popular brasileira de uma qualidade muito duvidosa. Que era música realmente de qualidade. Quando digo qualidade, Reparem. Eu não ia por aí. O contexto musical que estás a falar continua a existir, mas agora o MPB foi alastrado para outros géneros que na altura não se faziam. Foi isso. Talvez, mas repara uma coisa. Tu já não tens o violão, já não tens o violoncelo, já não tens a bateria, tens... mais uma vez, procura. Sim, mas aquilo que antes era regra, agora é exceção. É isso que estou a dizer. Embora o MPB, eles vão fazendo muito por conservar, mas já não é... Não sei. Eu vou vendo às vezes os tops da MPB e vejo... Isto é MPB? Pronto, é como tu dizes, as cenas que foram largados. E quando ainda mistura aquelas guitarradas, boas guitarradas de Bossa Nova e... Está bem, vai, aquilo é natural, pronto, agora... Estes instrumentos todos sintetizados, há coisas que me fazem muita confusão. Mas enfim, eu escolhi esta música por muito nesta onda, na onda da música anterior, na onda da emissão de hoje, foi muito por aqui também. E pronto, basicamente foi por isto. Não tem um grande motivo, uma grande história, foi mais para corresponder ao estilo. Não, devia ter, porque é uma vergonha. Na primeira temporada inteira não passou uma única vez Maria Bethânia. Portanto, estás já a corrigir logo na quarta emissão. Portanto, é por causa disso. É para corrigir essa falha. Ah, pois é. E porque há um ícone da nossa música lusófona, daí que eu tenho escolhido esta música. Até sobretudo por isso, não é? Sim, sobretudo sim. Por esse motivo. Há não coisas inéditas e estranhas a acontecer nestes últimos dias. Portanto, depois do Coentrão a sonar pelo Rio Ave e o Jackson com o Portimonense, agora o Carlos escolhe Maria Bethânia. Não sei qual das três coisas é mais estranha. Ora, numa emissão onde discutimos... Eu confesso que fiquei escandalizado quase. Fábio Coentrão pelo Rio Ave, ainda percebi. Jackson Martínez pelo Portimonense, 31 anos. Amamos. Carlos Bonaparte vai ser anunciado como reforço do Sporting Lisboa e Benfica. Ora, Rita Light trouxe Why Don't You Do Right? Maria Mendes trouxe Come Rain or Come Shine? Sting e Joe Laurie. Não sei se é Larry ou Laurie, se é Laurie. Practical Arrangement. Serge Lama cantou no Je Suis Malade com uma voz bem saudável. E da banda sonora da Escrava Isaura, A Luz do Seu Olhar, antes da canção que vai fechar esta emissão, que será a da Maria. É, a da Maria Bethânia com Nagui. Talvez, não sei se é a signature song, mas é uma das da Maria Bethânia. Já agora só, aqui um bocadinho mais de cultura, não confundir a signature song com One It Wonder. São coisas muito distintas. Sim. One It Wonder é um êxito de um grupo ou de um artista e depois não se conhece mais nenhuma música deles. A canção de assinatura Signature Song é a canção mais reconhecida, ou seja, há outras. Exatamente. Pronto. Vamos ficar por aqui, não é? Duas despedidas. Vamos lá escutar a Maria Bethânia de Santa Amaro de Oeiras. Ah não, é só de Santo Amaro. É Santo Amaro. Ela nasceu em Santo Amaro. Eu sei. Bahia. Ah, não está, agora estás uma coisa muito curiosa. A Maria Bethânia foi talvez a primeira brasileira figura pública a admitir a sua homossexualidade. É provável. E ela também. Na adolescência. Já há muitos anos admitiu que, não a homossexualidade, mas que uma das suas grandes influências musicais era a Amália Rodrigues. Não sei se já ouviste falar, mas era uma senhora que andava por aí. Não faço ideia. Pronto, mas era uma senhora, uma fadista. Que influenciou a Maria Bethânia também. Pronto. Sugestiu. Vamos então embora, não é? Vamos. Até para a semana. Até para a semana, foi um gosto. Igualmente. Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu.